Não perca! No próximo dia 25! Gabi Fernandes! O vocalista dos Irmãos Verdades lançou recentemente um disco a solo e o Tempo de Antena quis saber o que esperar desse trabalho. Fica a conhecer um pouco mais de mim e da carreira de Gabi Fernandes, que já tem mais de 20 anos. Gabi Fernandes, o vocalista dos Irmãos Verdades. No próximo dia 25, há mais uma edição do Tempo de Antena a partir das 5 da tarde. Aqui, e só aqui, na sua Antena Web. Olhar o céu. A sua hora de almoço está agora mais recheada. É que de segunda a sexta-feira, a Antena Web traz-lhe rapidinhas na brasa. Ria a bom rir na companhia da sua estação. Rapidinhas da Brasa, um programa da parada da paródia. De segunda a sexta-feira, entre a 1 e 1:30 da tarde, aqui na sua rádio Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em Playlist. Amor é fogo que arde sem saber, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E o poeta de todos os poetas me concede a boa estrela. E a estrela de todos os astros me premia na lapela. Prémios de honor prefiro os muitos oferecidos pelas mãos do amor. Coroando o amor e os seus antónimos vão caber nos jerónimos. Amores anónimos não há e assim foi para a madrugada. Mesmo que sejam assim fosse, vou nomear-te namorada. Ninguém já soube o que é o amor, se o amor é aquilo que ninguém viu. Uma cor que fugiu de um pano leve para o sereno e breve no ar. Pois agora, borboleta, na pena deste poeta. Pois agora, borboleta, na pena deste poeta. É uma cor que dá na vida, o amor é uma luz que dá na cor. É uma cor que dá na vida, o amor é uma luz que dá na cor. Mas é uma canta de uma vida que se trava com a dor. É uma cor que dá na vida, o amor, dor, satina sem doer, dor, satina sem doer, dor, satina sem doer, dor, satina sem doer. Se devagar se vai ao longe, devagar quero perto. Mesmo que o que arde nunca cura, vou beijar-te a sol aberto. É já dos livros que o instante se parece tanto com a eternidade. Que o amor, na verdade, só se cansa de ti, se de ti mesmo te cansa. Mordidas mansas, emoções, suspiros densos, afagares.

abriga o teu corpo de 11 anos. Tens que trabalhar no duro. No ano passado, neste tempo, ainda andavas tu na escola. Mas a família cresce e tu és rijo, e aqui ninguém pede esmola. Hoje vais ser homem por quase 9 horas. Sabes lá das horas, mas talvez amanhã seja domingo no mundo. Tudo bate certo, nem que por um segundo. O fogo de artifício se veria, se fosse assim para sempre um dia. Cuidado, atenção, é proibido fazê-lo, me risco de explosão. Cuidado, atenção, é proibido fazê-lo, me risco de explosão. Derrancas canudos em caixotes, fazes fogos de artifício. Misturas a pólvora às estrelas, o arco-íris ao bulício. Se chega o fiscal, faz-te de tolo, estás ali porque até gostas. Deixa o patrão dar-lhe o envelope e ficas logo grande apostas. Hoje vais crescer para lá do teu tamanho, que só sou é tamanho. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo. Tudo bate certo, nem que por um segundo. Fogo de artifício explodiria, se fosse assim para sempre um dia. Cuidado, atenção, é proibido fazê-lo, me risco de explosão. Cuidado, atenção, é proibido fazê-lo, me risco de explosão. Cuidado com o manuseamento, não te enganas tu também. Olhas de soslaio, tipo ao lado, 3 dedos a menos tem. Paras para o almoço e à socapa, ver revistas de homens grandes. Vais ter que acender o teu cigarro, nem que pelos ares te mandes. Ah, como é difícil saber do amor. Eu sei lá o que é o amor. Mas talvez amanhã seja domingo no mundo. Tudo bate certo, nem que por um segundo. O fogo de artifício explodiria, se tu me amasses algum dia. Oh, cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Fazer um risco de explosão. Oh, cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Cuidado, atenção, é proibido fazer um risco de explosão. Fábrica de fogo de artifício, ouve dizem fogo posto. O menino sonha a noite inteira, perdeu no escuro o rosto.